Olá! Nesta nossa conversa hoje, vamos mergulhar num assunto, assim, muito importante e às vezes angustiante: como conseguir acesso a medicamentos de custo altíssimo aqui no Brasil, sabe? Especialmente quando a primeira tentativa, seja no SUS ou no plano de saúde, não dá certo. A gente analisou alguns guias, fontes que explicam bem essa parte mais jurídica da coisa, os direitos, os entraves, e o nosso objetivo aqui é descomplicar um pouco isso. Tentar entender os pontos-chave, né? Ver como a justiça pode de fato ajudar a garantir o tratamento. Vamos lá! Vamos sim. É fundamental primeiro entender por que esses medicamentos são tão caros, né? Geralmente envolvem muita tecnologia, pesquisa de ponta, patentes. Às vezes a produção é limitada ou o uso é contínuo. Pensa, por exemplo, no Zolgensma, para atrofia muscular espinhal, ou Keytruda para alguns tipos de câncer. O custo é realmente proibitivo para quase todo mundo, e até para o sistema como um todo. Nossa, realmente. E aí, quando é que a justiça entra em cena? Quais são os critérios básicos para poder acionar? Basicamente, a justiça pode ser chamada quando algumas coisas ficam claras. O principal é mostrar que aquele remédio é indispensável, sabe, para a vida ou para a saúde da pessoa e que não tem outro igual, um substituto terapêutico que o SUS ou o plano ofereçam. E também, quase sempre, é preciso provar que a pessoa ou a família não tem grana para bancar aquele tratamento. Entendi. A necessidade vital e a falta de recursos. Mas na prática, o que mais um juiz olha? Parece que tem uma listinha, né? Tem sim, é importante. O registro na Anvisa é um ponto central. A Anvisa é quem diz se o remédio é seguro e funciona minimamente aqui no país. Existem exceções, claro, mas aí a justificativa médica tem que ser, nossa, muito forte. Outra coisa, tem que ter a negativa formal. Sabe, o papel dizendo não do plano ou do SUS. E, claro, a base de tudo, uma prescrição médica muito, mas muito detalhada mesmo. Certo. Esse laudo médico detalhado, junto com a negativa, comprovantes, isso não vira uma barreira também para quem já está numa situação difícil? Vira sim, é uma barreira real. A qualidade dessa documentação é, olha, é crucial. O médico tem que explicar direitinho por que aquele remédio e não o outro, e por que as opções normais não servem para aquele paciente específico. Aí junta orçamentos, às vezes comprovante de renda. O que a gente vê nas fontes é que muita gente esbarra aí, na documentação incompleta ou fraca. E antes de ir direto para o tribunal, dá para tentar outras coisas. Sim, com certeza. O caminho natural é tentar primeiro administrativamente. Faz o pedido formal, bem documentado, para a operadora ou para o SUS. Negou, exige essa negativa por escrito. É essencial. Daí dá para reclamar na ANS, se for plano, ou nas ouvidorias do SUS, Ministério da Saúde. E uma coisa que às vezes funciona antes da briga judicial é uma notificação extrajudicial com o advogado. Entendi. E se nada disso resolver? Como é o processo na justiça, assim, de forma mais simples? Bom, se não deu certo ou se o caso é urgente, aí o caminho é a ação judicial mesmo. Idealmente com um advogado que entenda de direito da saúde, né? E nesses casos tem uma ferramenta muito importante que é a tutela de urgência. O pessoal conhece mais como liminar. Ah, famosa liminar. E ela sai rápido mesmo? Pode sair bem rápido, sim. Se a urgência está clara, se o direito parece evidente ali nos documentos, o juiz pode mandar fornecer o remédio logo, em poucos dias, sabe? Antes mesmo de julgar tudo. Isso salva vidas, né? Garante o tratamento na hora certa. E os tribunais? Eles costumam ser favoráveis a esses pedidos? O que diz a jurisprudência? Olha, a jurisprudência, que são as decisões que vão formando um entendimento, né? Ela tem sido, na maioria das vezes, favorável ao paciente, protegendo o direito à saúde. Para planos de saúde, mesmo que o remédio esteja fora daquela lista da ANS, o rol, se ficar provado que é essencial e não tem substituto na lista, a tendência é mandar fornecer. E para o SUS, o próprio STF já definiu critérios. Tem que ter registro na Anvisa, comprovar a necessidade, a pessoa não ter como pagar e não existir outra opção no SUS. Então, aquela ideia de que o rol da ANS não é o fim da linha na justiça e que as liminares podem ser rápidas, isso se confirma mesmo. Confirma sim. As fontes que a gente viu apontam para isso. O entendimento que prevalece é que o direito à saúde é maior que uma lista administrativa quando a necessidade médica está bem comprovada. E as liminares podem ser ágeis, sim. O que, claro, né, levanta aquela questão. Por que tanta gente ainda precisa ir buscar isso individualmente na justiça para algo tão básico? Faz todo sentido. Então, para a gente amarrar aqui, o acesso a esses medicamentos essenciais, mesmo os caríssimos, é um direito. E a justiça, apesar de complexa e exigir essa preparação toda com documentos, tem sido um caminho. Um caminho que funciona para muitos. Exatamente. Quando a necessidade médica está bem clara, bem documentada, a balança da justiça costuma pesar para o lado do paciente, reafirmando o direito à vida e à saúde. E para a gente terminar, fica uma reflexão, né? Se as decisões judiciais frequentemente dão razão aos pacientes, que tipo de mudança maior no sistema mesmo a gente poderia pensar para diminuir essa necessidade de cada um ter que entrar na justiça individualmente? Para que isso fosse, sei lá, uma exceção de verdade e não quase uma regra no percurso.